andrecedesmoral.com.br. É a música do Facinho da Malandra. Minha e de meu irmão Jefferson Banda Zé Coribão. Os malocas são presentes, os malocas são presentes. E as meninas gostam, as meninas gostam. E os malocas são presentes, os malocas são presentes. As meninas gostam. Oi, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro. Oi, no passinho da maloca, no passinho. Diz, o mural de Ibicoara.